um lugar. Essa música, ela fala sobre aquele lugar que todo aquele que ama a Deus de verdade, ele deseja alcançar. Uns sonham com dinheiro, outros querem ter todos os prazeres. O meu sonho de verdade é poder morar do lado do meu pai. Um dia eu espero ir pra um lugar onde todo adorador também vai estar lá. Uns chamam de céu, outros de paraíso. Vai ser aonde eu vou morar quando voltar Jesus Cristo. Eu imagino às vezes, penso como vai ser. Isso me ajuda e me dá forças pra eu sempre vencer. Penso que tem montanhas com árvores bonitas, com pássaros cantando e louvando em harmonia. Viver em um lugar que só há paz e alegria, onde não há maldade, nenhuma falsidade. Onde Jesus prospera e sempre sua vontade vai ser cumprida. E vai ter paz na eternidade, mas que coisa linda. E todos nós curvados, e todos adorando, e os anjos em sincronismo vão acompanhando. Onde é cheio o poder do Espírito Santo, sempre abençoando. Ó Pai, esse lugar ele vai ser demais, onde ninguém se preocupa com os bens materiais. Onde dinheiro não vale, onde não há maldade, onde não tem sujeira e nem cumplicidade. Onde não há inveja, onde não tem ciúme, onde ninguém te aponta o dedo e te julga por suas atitudes. Lá não vale aparência, vaidade exterior não, mas sim o amor de Deus que está na sua adoração. Não tem arma de fogo, também não vai ter guerra. Onde toda a feitiçaria vai cair por terra, sem divisões, sem razões, onde todos seremos iguais. Um lugar onde o medo e a vingança já não existe mais. Sem frio, sem fome, sem rancor, não vai ter dor. Sem medo e sem desgraça, todas as lágrimas serão enxugadas. Viver o maior de todos os privilégios, sem tempo pra perder, disperso. De olhar, saber que sempre vai estar perto. Sentir o seu calor como eu quero. Sei que é difícil o trajeto, mas não vou desistir. Que cada segundo que eu respirar seja por ti, pois me mostrou que é possível prosseguir. Firmeza no caminhar, saber pra onde eu quero ir. Persistir cada vez mais, diminua eu. Louvo seu nome e te espero, ó meu Deus. Pois foi incrível quando se entregou e no terceiro dia reviveu. Levou nossos pecados e escolheu nos perdoar. Mesmo sem merecer, provou que é possível amar. Meu herói, mais importante que tudo, quero ter todos os seus valores, cada um dos frutos. Amor pra saber compartilhar, ter alegria pra que as pessoas possam se contagiar. Paz pra que nada venha me desesperar. Paciência pra que eu me mantenha firme quando o tempo fechar. Na tempestade, ter amabilidade, poder te refletir bondade. Ter a plena e real fidelidade, mansidão eu sei que eu posso. Pra garantir o meu lugar, ter o domínio próprio, cumprir o meu propósito, vencer todas as barreiras da vida. Ter o meu coração focado nas coisas que vem de cima, sem me preocupar com os próximos dias, calmo. E garantir o meu lugar do seu lado, ter a coroa e a honra conquistados, o maior de todos os meus sonhos realizado. Salvação desfrutar quando eu for chamado. Não quero nada mais que estar em seus braços, porque nada é comparado, claro. Pois as coisas da terra têm um tempo determinado, as de Deus são eternas e vai ser sempre renovado. As coisas da terra têm um tempo determinado, as de Deus são eternas e vai ser sempre renovado. Pai, nessa terra eu não quero mais morar. Deitado em seus braços é aonde eu quero ficar. Passa-se a terra, o sol e o mar, o paraíso um dia eu sei que eu vou encontrar. Vai nessa terra, vai nessa terra, eu não quero mais morar. Deitado em seus braços é aonde eu quero ficar. Passa-se